Abala, minha irmã, abala! Hoje acordei, meu grande amor, com pensamento em você. Eu conto as horas que não passam pra eu poder te ver. Vou pra escola e ver se uma saída. Não estudo nada pensando em você. E nas matérias você é preferida, mas não passam as horas pra eu poder. O tempo não quer mais parar, me leva a pensar, começa a apertar o meu coração. Queremos parar, me leva a pensar, começa a apertar o meu coração. O tic-tic-tac parou quando a hora chegou de eu ver meu amor. E agora, o tic-tic-tac vou esperar. O relógio eu vou quebrar, o tempo não vai passar pra gente se amar. Canta comigo! Tic-tic-tac, tic-tic-tic-tac, tic-tic-tac, tic-tic-tic-tac. Eu conto as horas que não passam pra eu poder te ver. Vou pra escola e ver se uma saída. Não estudo nada pensando em você. E das matérias você é preferida, mas não passam as horas pra eu poder. O tempo não quer mais parar, me leva a pensar, começa a apertar o meu coração. Não quer mais parar, me leva a pensar, começa a apertar o meu coração. Quando a hora chegou de eu ver meu amor. E agora, tic-tic-tac, vou esperar. O relógio eu vou quebrar, o tempo não vai passar pra gente se amar. Tic-tic-tac, tic-tic-tic-tac, tic-tic-tac, tic-tic-tic-tac, tic-tic-tac, tic-tic-tic-tac, tic-tic-tic-tac, tic-tic-tic-tac.